Yes, X-ray. Noise New York, we need X-ray, can't screen. Give me a noise. T52 no meio, na escuta do solo. Direto de Zulu, torre no 9-6-6. 18-6, grato, boa noite. Direto de Zulu. Salvador, boa noite. Papa Tango, direto de Zulu. Trip 52-6, na escuta do solo. Zulu, chame final de 3 milhas para a pista no 7. O vento de 100 graus com 10 nós, altímetro 1011. Estará na final de 3 milhas, direto de Zulu. Paulo, São 3561, pronto, pushback, acionamento, gate 09. São 3561, livre, chame táxi. Chamará para o táxi, São 3561. Paulo, o Gol 1885 com 126 a bordo, autonomia de 4 horas e 15 minutos. Alternando o galeão para o táxi. Gente, boa noite, 85. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá torre no 8, meio ajuste no 0 no 1. Bom voo. Ei, Juliette Alfa, 1-8-6, o gol 1-8-85. O Guardião 06, evite sobrevoo aqui no pátio 1 e atenta as aeronaves taxiando no solo, hein? Não vai tirar, eu consegui direto pro pátio 3. Afinal de 3 milhas, Juliette Jesulu. Ok, Juliette Jesulu, avistado ali em pouso, pista no 7, 100 graus, ouve nós. Cheque o rádio, por gentileza, muito baixo. Só a portadora. Zulu 4070, desça 060. 060, 4070. Oscar Golf Sierra, desça para 4 mil pés, 1011. Para 4 mil pés, 1011, Sierra. Whisky Fox Lima, desça 050. Fox Lima, ao 50, Lima. Romeu Golf Vito, desça ao 060. 060, Romeu Golf Vito. Pouso, 100 graus, 11 nós, Zulu. Clareza e intensidade agora. Clareza e intensidade 3. Grato. Paulo, São 3561, 4 horas e 30, 6262, alternativa com fins para o táxi. São 3561, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 8, meia ajuste no 0, no 1, bom voo. Sente, autorizado táxi via táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre 186, São 3561, obrigado. À esquerda, pro 105. Esquerda, 3-1-0-5, Romeu Golf Vito. 3-5-2-1-6, acione 0263 agora, nível 1-3-0, reautorizado, saída Conde. Romeu Golf Vito. 2-6-3, confirmado aí, 0263. Afirmo, 3-5-2-1-6. Gente, graças aí pela atenção. Escuta até o corte. indo para 220 nós. Afirmativo, identificou, perfil da chegada da Mari, descendo para o 070, vai iniciar a redução para 220 nós, o 2224. Controle Salvador, boa noite, Sanemia 310, passo no nível 200, família 160, Sanemia na Conterra. 6310, identifique, chegada Mari, desça ao 080, reduza para 250 nós. Para descendo para o nível 080, perfil da Mari, descendo para 209, Sanemia 310. Atingindo 060 com azul 4070. Sim, a gente mantém ainda o 4070060. Temos a aeronave, a sua retaguarda é 2,5 milhas aqui. Vamos esperar ter mais 5 milhas aí para prosseguir na descida. Tá ok, vai manter o 060 então. 3662, torre no noite, decimal meio. 1186, tá 3662. 85 decolado aos 10, chame o controle, 8198. 198, 185, boa noite. Boa noite, tá 3662, final, tá 10, bastante travado. 3662, autorizado pouso, vento de 100 graus, 10 nós. Ok, livre pouso para o tá 3662. Da El, está sob vigilância radar. 360, lá é o 1885. Azul 4070, desça para 2000 pés, 1011, livre LS X-Ray. Azul 4070, copiou? Confirmo, 4070. 2000 pés, 1011, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1011, liberado X-Ray, 4070. Golf e Sierra, voe na proa de Duna. Sierra, proa de Duna. Torre Tan 3561, ponto de espera da 10, pronto, visual para a nave nacional. Sim, a gente mantém a ponto de espera, 3561. Mantendo ponto de espera, tá 3561. No 885, por onde Leda? Por onde Leda, agora no 885. Oscar Golf Sierra, desça pra 3000 pés, 1011. Patango, Oscar Golf Sierra, Salvador. Golf Sierra. 40, passei 40 na abertura. Desça para 2000, 1011, está seguindo um Embraer 190 da Azul, 6 milhas à frente. O Oscar Golf Sierra está livre LS X-Ray. Golf Sierra livre LS X-Ray, desce para Oscar Golf Sierra, sua velocidade de cada? 150. Confirme? 150. Tem condição de incrementar um pouquinho, 170? E por gentileza, então 160. Ok. Salvador, hoje foi 03. Aí, esse copo cima está cruzando 060 para 050. Foxtrot Lima, desça para 3000 pés, 1011. 3011, Lima. Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, Salvador, identifique, chegada Bonf, desça ao 070. Identificação para o 070, Olimpo 03. Passarelo 2224, desça para 4000 pés, 1011. 4000 pés, ajustado 1011, 2224. Oceaner 6310, desça ao 050. 740 ao 070, Oceaner 6310. Whisky Fox Lima, reduza para 170 nós. 2070, Lima. O Acho que a Golf Sierra para o localizador direita 065. Direita 065 para o Lock Golf Sierra. Passarelo 224 para sequenciamento, curva esquerda para norte, correção proa 010, limite ao lock. Afirmativo, esquerda proa 10, limitado pelo lock. Bota terminal 2 via Alfa, após próxima esquerda, Kilo, cruza o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para o pátio principal, tá 3662. Passarelo 2234, reduza para 200 nós, é o número 4 na aproximação. Ciente, 200 nós, 2224. Visual com a pista já, o azul 4070. 4070, torre no noite, cristal meio. 186, obrigado. 4070, visual com a pista. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 4070. Aí, isso, para cima. Prossiga. Presente a última modificação, João Proa da rotatória, para a posição no forte. Controle Salvador, TAM 3561. Bisco Foxtrot Lima, regra e voo modificado 2216, vou na proa da rotatória, descendo para 1500 pés. Proa da rotatória, você está no 1500, Bisco Foxtrot Lima. Passarelo 2224 para o localizador, direita 060. Ciente, direita 060, 2224. Controle, boa noite, Golo 404. No 404, boa noite, identifique, chegada é a Mari, desce ao 060. 060 na Mari. O 2 prossegue, portão 03. Prossegue 03, está 3662. Controle Salvador, está 3561. 3561, contato radar, suba ao 380, saída Gole, transição ao Fito. 380, sem restrições, Gole ou Fito. 583605, coordenação, a liberação retaguarda do Airbus da TAM, está livre iniciar a chamada. Coordenação ao liberar a retaguarda do Airbus da TAM, tenente autorizado, chamada para o táxi, 536. Já está liberado e chame táxi, 536, já passou. Está liberado, chamada para o táxi, 536. Gol no 885, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, gol 1885, boa. Canais 63 no 0, reduza para 2109. No Uruguai, está pedindo 3 botões, trocando modificação, meu Golf Vitor. Romeu, Golf Vitor, sente regra de voo modificado 2218, desce em condições UF para 1500 pés pro da rotatória. Pro rotatória no 1500, Romeu, Golf Vitor. O Chiner 6310, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, Chiner 6310. Gol no 404, reduza para 2209. 220, 404. Olimpo 03, reduza para 2109, desça para 4000 pés, 1011. É estabilizado. Oscar Golf Serra, torre no noite, decimal meia. 18,6 graus, boa noite. Passarelo 2224, 2000 pés, livre LS. Ciente, 2000 pés, livre LS, 2224. 2224, velocidade de cara? 145 nós. Boa noite, reporta marcador Serra. Golf Serra, após o Serra, modifica, possível uma base da direita da 17. Uma base curta, por gentileza, comandante, que eu tenho aeronave prosseguindo para a rotatória, ok? Paciente, uma base curta, Golf Sierra, a modifica, vai prosseguir para a base curta da Dundo 7. Modificada, Usina 9, reporte para girar a base. Reduza para 2109. Eu reduzi para 2109. Nova pista, o Isco Fox Lima. O Isco Fox Lima, torre no noite, direcional 6. Isco 6, obrigado, boa noite. Isco Fox Lima. O Isco Fox Lima prossegue rotatória, vai ser o número 2 para 17, ok? Positivo, dá mesmo para o tráfego do Oscar Golf Serra, vai seguir então com o número 2. Oscar Golf Serra, confirma o passe, 5? Afirma. Obrigada. Oscar Golf Serra, torna visual, autorizado sinal do 97, aguardando autorização para apoio. Golf Serra. Temos 09, Whisky Fox Lima, sua posição agora é de 2 horas, 5 milhas. Salvador, o 35218 para pushback, acionamento remoto no 4. Pesado, trip, chame táxi. Solo Salvador Web 5836, tá com 152 a bordo, autonomia 2 horas e 50, alternando Salvador, pronto para táxi. Táxi via Juliette Alfa, com espera no 0, torre 1186, ajuste 1011, tem um bom voo, boa noite, web 5836. Juliette Alfa, com espera da 1086, ajuste 1011, web 5836, boa noite. Vamos lá com o capa agora, o meu Golf Vito. O meu Golf Vito, torre no noite, decimal meia. Volto meia dois, é bom? 363 no 0, desça para 2000 pés, 1011. 2000 pés, avançado no 011, acionário 63 no 11. 2000 pés, para final da 17, Lima. 6 minutos da rotatória, visual, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito é o número 3 para pouso. Vai prosseguir, mantém 1500 pés e reporta a rotatória. Gente, Vitor. Torre, Salvador Web 536, está pronta para a espera da 10, autorizado e decolar de imediato. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento é de 100 graus, com 12 nós, 5836. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, 5836. C224 estabilizado visual com a pista? Afirmativo, senhor. Estabilizado o localizador, totalmente visual. Torre no 8836. 186. Livre à direita, estacionário e frequência, bom descanso. Obrigado, uma boa noite. Azul 4070, prossegue portão 08. 08, o 7 azul. Informa a ingressão, Airbus, correção Embraer da Azul no portão 08, A 17 vai ser travado, o Whisky Fox Lima. O Whisky Fox Lima tem livre pouso na 17, o vento é de 100 graus com 12 nós. Positivo, autorizado pouso na 17, Lima. Torre Salvador, boa noite, passarida 2224, tá, fui LS, final de 5 milhas. Passarida 2224, continua a aproximação. Ciente, 2224. Reporta marcador externo, por gentileza. Reportarei, 2224. Romeu Golf Vito, prossegue para final da 197, vai reportar a terceira milha, ok? Poxa, eu prossegui final 197, vai reportar 3 milhas o Romeu Golf Vito. Estabilizando o localizador, já tem o campo aberto, estacionário 63 no 0. 763 no 0, complete o LS, aguarde transferência para a torre. Sente, complete o LS, 63 no 0. Obrigado, boa noite. Boa. Salve Salvador, boa noite, está 3258, informação é contra. Mantenha presente pro limite ao lock. Sendo presente pro limite ao lock, Olimpo 06. Voo no 404, vetor radar para sequenciamento, esquerda pro 0 no 0, limite ao lock. Desça para 3000 pés com 1011. Esquerda 0 no 0, limite ao lock, desce para 3.000 no 01 no 404. 50 autorizada, pois o Lua 19 Fortaleza, decola 10 curva esquerda, Momo, Frotia, saída. 5011, transponde a 98 controle, está 3858. Chame pronto, pushback, está 3858, ajuste 1011. Ele antes chamará 3858. Golfe, Vitor. 2224, continue a aproximação, aguardando o eixo da 1735 livre. Positivo, prossegue na sua escuta 2224. Romeu, Golf Vitor, o vento é de 100 graus com 13 nós, tem livre pouso na 97. Livre pouso na 7, Golf Vitor. 18, tomei, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Os ventos aqui 100 graus com 13 nós, tem livre pouso na 10. Afirmativo, livre pouso na 10, 2224. Identificou na Mari até o 050, 3252. Você está na livre frequência? Boa. Olimpo 03 para o localizador esquerda 160. Esquerda 160, Olimpo 03 para o localizador. Zero 03, desça para 2.000 pés com 1.011. Para 2.000 pés com 1.011, 03. O China 63 no 0, torre no 8, decimal 6. Torre no 9, decimal 6, 12, 63, no 0, morreu. O Gol no 404 para o LOC, direita 060. Direita 060 para o LOC, Gol no 404. Comandante, boa noite, Oceanário 63, 10, 2 milhas para estar no Baixar Travada. Oceanário 63, 10, muito boa noite. Continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. 7, aguarda pista livre, 63, 10. Torre Salvador, boa noite, 352 no meia, pronto, ponto de espera no zero, tá visual o tráfego na curta final. 752 no meia, vai manter o ponto de espera e aguardar. 7. Os 224 no solo agora os 28, livra à direita, 121 decimal 9. Livra à direita, 219, graças. Usa para aproximação, informa que está seguindo um tráfego P3 da Força Aérea, 7 milhas e meia à frente. Está reduzindo para mínimo, agora no 404. O Web 5836 vai cruzar o 120, tá... solicita pro ar direto Aracaju, possível? Ok, vamos coordenar com o centro, aguarda um momentinho. Saída 224, boa noite, táxi via Alfa, após próxima esquerda, Kilo. Táxi via Pátio 3, poste para ingresso, Pátio Principal. Ok, via Alfa, Kilo, reporta o ingresso principal via parte 3, 224. Bravo. Correndo no 8, 6. Camarada, Torre Olimpo 03. No 404, 2000, peço. 2404. Na porta marcador externo. Será o marcador externo, Olimpo 03. 5836, chame Recife, 1245, alterno 2685. 2545, 2685. Aproximando do principal. Segue remota 14, passarei 2224, atento ao balizador. Ok, para remota 14, atento ao balizador 2224. Olimpo 03, passando externo. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, Olimpo 03. Pista livre, 03. Boa noite, número 310, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Quilo, táxi via pátio de cargas, pátio 3, prossegue posição 01 do pátio principal. 7, Alfa, Quilo, pátio 3, pro 01, pátio principal, 631. Sul 03, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Tempo 03, livre pouso na 10. Bono 404, passando Duna, torre no 8, decimal 6. 8, 6, boa noite. Alô. Salvador, muito boa noite. 2527, sempre leva. Para o solo. É o FG5827. 5827, formação Tango, boa noite para o Galeão. Firmando o nível é o 340. Web 5827, autorizado Galeão, nível 340 via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5015, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado, então, Galeão 340, Aperisque 50, conforme nosso plano. Saída da El, Leda, Leda, Bidev. Primeira curva à direita, frequência do controle 119, decimal 8. E código 5015, web 5827. Correto, web 5827, portão 10, se chame pronto, pushback, ajuste no 011. Uno 404, passando externo. Continue a aproximação, aguardando pista livre, 404. 404. Olimpo 03 no solo agora aos 34, vai livrar a direita na Eco. Prossegue via Alfa e Delta aguardando para o cruzamento. Levando na primeira